não posso mais suportar. Lodebar não é meu lugar. Já não posso mais resistir, viver à beira do caminho. Eu vejo as águas se agitarem, mas não há alguém pra me estender as mãos. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Estender.